Na voz de Deus ungiu, é uma mensagem de paz e amor às queridas mamães do Brasil. Mamãe, eu nem tenho expressão para agradecer o que já fez por mim. Eu vejo teus cabelos brancos e sinto que estás chegando ao fim. É o tempo que vai se passando, levando você deste mundo ruim. Você é a mulher de coragem, pra tua homenagem eu canto assim. Quiser estar sempre contigo, beijar tua face cansada do tempo, ouvir a palavra, meu filho, sentir-me repleto de contentamento. Eu sei que a minha homenagem não paga tuas lágrimas e os sofrimentos. Eu peço a Deus que a proteja, é o meu desejo.